Eu não tenho, mas eu conheço o dono da casa. Sinto muito, conheço... senhor, mas não posso deixar ninguém pelo entrar. Pelo amor de Deus, por favor, eu preciso entrar. Eu vou senhor, entrar, conheço todo mundo aqui, cara. Desculpe, senhor, são minhas ordens. Pelo amor de Deus, eu vou entrar. Você sabe com quem você está falando? Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Você está falando? Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, bode expiatório. Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, bode expiatório. Estão falando comigo, falando de mim? Fofoca, crítica, não tô incomodado. Pode falar, pode dizer, pode criticar. O que eu quero é ser lotado. Tô sempre na área, concordo com tudo. Nunca fico mudo, sempre barrado, mas acabo entrando. Quem é? Sou eu, tô chegando. Invencível habitante do Olimpo do poder. Besteroide rasgando o estreito espaço da imaginação. É paranoico, calculista, crítico, eloquente, incisivo, letal, desconfiado e consequente. Você já sabe com quem você está falando? Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, bode expiatório. Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, bode expiatório. Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. He's the friend of the friend of the friend. We'll be right back.